Gol 9073, decola 237, chama controle, 119, decimal 35. Controle 19... Controle 1935, 9073, Renato, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, gol 9073. 0073, bom dia, contato radar, gol 360, foi direto lida. 360, direto lida, gol 9073. Prossiga. Poderia coordenar com o centro direto do Polícia, por aqui? Abaixo. Olá, 073, restrito ao nível 340, autorizado, Bridge. Direto, Trilis. Descendo 340, vou 9073, Renato. Prossiga. Autorização de reporte, SAT 3, a ponte SAT 1, na posição 5. Sim, está autorizado um reboque até a saída do SAT 3, me reporte para ingresso SAT 1. Ok, obrigado. Gol 9073, chame Recife 1251. Recife 1251, gol 9073, bom dia. Bom dia. Box autorizado ingresso no parte 1 até a posição 05, me reporta ao término. Positivo. sua autorização de entrada no pátio 1? Pode ir em cima. Sim, estou autorizado o ingresso no pátio 1 até a posição 05. Está autorizado, me reporta o término. Ok, obrigado. Terno do reboque Alto Nova do Lima. Ciente, ciente. Obrigado, bom dia. 5557, autorizado Campinas, no nível de voo 360, vai decolar da 110, curva direita, saída da Eleida Bridge, via Pedro Luna 6. Pós Belo Horizonte, pós trilha, pós conforme rota. Controle Salvador Pérez, 119, small 35, transponder 50 no 6. Aela de transição Lira após o bridge, onde intercepta tudo o 1-6. Obrigado, chamo para o táxi. Bom dia, prossiga. Pesado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 16. Saída da Euleda Bridge. Decoladão no zero, curva direita, controle 119.35, aciona 50 no 7, coteja. Correto, chama para pushback acionamento. Confiar pessoas a bordo. Uno 04 a bordo, altímetro 109, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. 37, linha decola da 10, vento 110 graus com 5 nós. Vai deixar para o táxi. Decolado 1123, controle 119 decimal 35, bom voo. 119-35, trip 5557. Controle Salvador, boa noite, trip 5557. 5557, boa noite, contato radar, voo 360, voo direto Leda. Direto Ledo, trip 5557. Táxi, o gol 1161, 150 de P1B, autonomia de 4 horas, alterna Galeão, 1161. 150 a bordo, altímetro 1-0 no 1, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 18, decimal 95. Comunicação autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera 1895 com a torre 1011 do ajuste, 1161. Do bom dia, o nono, próxima partida, o nono, pronto. O nono, meia, uno, a linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus com 5 nós. Para da 1-0, o nono, meia. decolado aos 33, controle 119, decimal 35, um low. Obrigado, bom dia. Salvador, 9161. 9161, contato radar, sua 360, direto Leda. 360, voa direto Leda. 61.